um facho de luz, que é tudo certo por aqui. Estrela cadente, reluzentemente sem fim. E o cheiro de amor empestado no ar, a era viesse do mar e não de você. Tão puras que movem a vida, e um verde profundo no olhar a me endoidecer, quisera estivesse no mar. Você, porque seu coração é uma ilha a centenas de milhas daqui, porque seu coração é uma ilha a centenas de milhas daqui.

99,3 MHz. Continue ligado. Vem aí a próxima atração. 99 FM. Vestido, brilha teu sorriso, vem pra cá, vem pra cá. Se a vida muitas vezes só chupisca, só garoa e tudo não parece funcionar, deixa esse problema à toa pra ficar na boa, vem pra cá. Do lado de cá, a vista é bonita, a maré é boa de encontrar. Do lado de cá, eu vivo tranquila e meu corpo dança sem parar. Chance

impossível acreditar quando se ama. Por isso tudo pode acontecer. Faço parte de você. Quando o coração decide, não tem jeito. Maria, rogai por rio e seus campos, e as noites serenas, abençoai as cascatas e as borboletas que enfeitam as matas. Ave Maria, cremos em vós. Virgem Maria, rogai. Boa noite. 22:33. 99. Boa noite. A nova revista, agora também no rádio. A nova revista. Todos os sábados, a partir das 11 da manhã. Apresentação: Jaime. Da nova revista. Oferecimento: Newcar. Compra, venda, troca e financiamento do seu carro novo ou usado em até 60 meses. Com as melhores taxas de juros do mercado. BR-235, saída para Aracaju. 79-999-248852. Saúde e Fitness Evolution. Há 23 anos cuidando e construindo sua saúde. Avenida Dr. Luiz Magalhães, 634, Itabaiana. Nosso Instagram, @saude_fitsevolution. Clínica Odonto Prato. Aqui você pode. Serviços de ortodontia. Atendimento realizado por profissionais capacitados. Rua Manuel Garangal, 347A, Centro de Itabaiana. Distribuidora Itabaiana. Sua melhor opção em produtos de limpeza, higiene pessoal, perfumaria, utilidades, produtos do gênero alimentício. Avenida Pedro Teles Barbosa, número 2707. Caruaru Importados. Rua São Paulo. Próxima caixa em Itabaiana. Nova revista. A revista mais completa de Sergipe. Princesa FM. Ela é simplesmente nova. Com a solidez e potencial das mais veteranas revistas que você conhece. A nova revista. De Itabaiana para todo Sergipe. Cultura. Saúde. Beleza. Moda. Entrevistas. E os destaques da sociedade. A nova revista. Seu mais novo canal de entretenimento de Sergipe. Nas melhores bancas do estado. Informações: 999-69-1978. Mais um produto com a marca Jaime da Perfil. Dia 6 de agosto, peregrinação de Santa Dulce em Itabaiana, a cidade dos milagres. Partindo da maternidade São José e seguindo até a ermida de Santa Dulce, localizada na bela Serra de Itabaiana, anexa ao Parque dos Falcões. Uma jornada de fé e devoção em Itabaiana, a cidade dos milagres. Apoio Princesa. O som da cidade. 99,3 MHz. Todos os sábados, a partir das 20 horas, arquivo musical, sucessos de todos os tempos. E aos domingos, a partir do meio-dia, Show Brega, o melhor da música brega. Apresentação, Aminta Silva. Oferecimento: Churrascaria Beleza Filho, a melhor opção para você se alimentar bem no povoado Terra Dura, em Itabaiana. Direção de Gladstone e família. Caraíbas, Pó.

lugar.